Gono 173, chame Centro Recife, 133, decimal 25, alterna 133, decimal 95. 1-3-3-2-5-3-3-9-5, Gono 173. Afirmativo, vovô. Obrigado, bom trabalho. Controle, Salvador, buenas, é o Trip 5557, transfere. Trip 5557, bom dia, contato radar, submantenha 360, saída da EL. 360, livre das restrições? Livre, submantenha 360. 360, Trip, pode voar Leda da direta da presente? Autorizado Leda. Sente, Leda, Trip. Controle, bom dia, Gol 1161, cruzando 1300 pés. Gol 1161, bom dia, contato radar, submantenha 360, saída da EL. Subir e manter 360, subida da EL. Gol 1161. Trip 5557, foi direto Bridge. Direto Bridge, Trip 5557, graças. Trip 5557, chama Centro Recife, 133 decimal 25, alterna 133 decimal 95. Foi Chiva Recife, agora 3325, alterna 3395, buenas. Afirmativo, bom voo. Graças.